Radionovela Memórias de um Suicida. A radionovela Memórias de um Suicida é uma iniciativa do radialista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária do espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo, na psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. O suicídio golpeia a alma. Não desista da vida. O suicídio é um ato que indiscutivelmente golpeia a alma de quem o pratica. Ao chegar ao outro lado, ela vai encontrar-se mais viva do que nunca, a padecer opressivas dores por ter fugido da sua responsabilidade terrena. E sempre alguém fica ferido e ou abandonado com a deserção da pessoa amada ou amiga, em quem confiava. E é de muito bom senso não olvidarmos que no Tribunal Celeste vigora o amor, mas não existe a impunidade.